Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é sexta-feira. Estamos a nem mais nem menos do que 17 de dezembro. E sabem o que é para a semana? É Natal! Para a semana é Natal, pois é. E sabem o que é que vai acontecer aqui no Musicália? No Musicália vamos dançar ao som das músicas de Natal. É uma espécie... Não é assim, não é uma surpresa, mas, bom, de certa forma... Quer dizer, é e não é. Não é porque eu já revelei, não é? E é porque não sabem o que é que vem aí. Então é assim, meus caros, fiquem para ouvir na próxima semana. O Musicália de sexta-feira vai ser um espetáculo. Mas antes, há mais esta sexta-feira para curtir. Portanto, hoje nós vamos ter aqui grandes músicas da dança dos anos 90. Elas fizeram-nos abanar o capacete não sei quantas rotações por minuto. Foi um espetáculo e hoje vamos recordar algumas dessas músicas. Por exemplo, Russian Lullaby, música Lullaby, aliás, música dos I-Tip, ou dos E-Tip. Ainda para ficarmos também com uma música que se chama Thinking of You. A música é dos Daydream. É uma grande música também que dá para dançar. Sabe o que me faz lembrar? Faz lembrar os Capela. Aliás, aqui há várias músicas que me fazem lembrar os Capela nesta edição. E eu escolhi as mesmo porque eles de facto fizeram muito sucesso. Esses foram os que mais nos fizeram estremecer. Pois muito bem. Então hoje temos aqui algumas músicas que têm as suas semelhanças. Precisamente com os Capela, para fazer aqui não só uma homenagem a este grande grupo, mas também uma grande homenagem e merecida aos hits dos anos 90. Pois muito bem, ora abrimos então as portas a mais um momento para dançar, também perto das 9 da noite. Fiquem bem, começamos com os E-Tip e uma grande música Russian Lullaby. When the seas are rolling in, when the stars are shining clear, when the ghosts are howling near, when we sing the Russian lullaby. Yeah. Chegar com Future City. A música que vamos ouvir chama-se Only Love e é uma grande música era dança dos anos 90 e ali bem no meio daquela década fantástica onde a música era dança foi rainha. Os Scooter Beat gravaram um tema que dá pelo nome de Anything e foi sem dúvida um grande sucesso. Aliás, como todos estes que estamos aqui a ouvir, são sem dúvida grandes sucessos. Ora, pois, muito bem, escutemos então nada mais nada menos do que os Future City com Only Love e os Scooter Beat com Anything. person that a person is to anything. Chegamos ao final de mais um Musicalia aqui na Rádio Antena Web. Ouvintes, vamos agora ficar com mais três, dois temas, aliás. São eles que vão fechar o programa de hoje. O primeiro dos Erotic, ou dos Erotic. A música que se chama nada mais nada menos do que Invisibility. É uma grande, grande música e sem mais demoras vamos também ficar logo, logo depois com Close to You. Uma grande música de dança dos Fun Factory. E é desta forma que chegamos ao final de mais um Musicalia, nesta noite de sexta-feira. Espero que tenha a continuação de uma ótima semana já a seguir, ou melhor, de um ótimo fim de semana já a seguir, há mais um Planeta Rock com Miguel Freitas. Fiquem bem, bom fim de semana e até terça-feira para mais um Musicalia. Oh, Billy, use a Billy, don't be silly. Oh, baby, sex is child, use a Billy. But oh, Billy, use a Billy, skinny willy, a Billy for your thrilly toys. Oh, use a Billy boy. I want a Billy boy. Sure, and use a Billy with your long ding dong ding dong. You find out you're not alone. to you, girl.